Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. 1 Crônicas 16, 8. Com esse versículo maravilhoso que diz que nós só podemos louvar ao Criador de todas as coisas, nós estamos iniciando por aqui mais uma edição do programa Gospel Hits. Estamos chegando, abençoados, para abençoar a sua vida. Tudo na paz aí com você? É claro que sim. Convido você de todas as denominações para que esteja conosco mais uma vez, né? Convidado especial para estar aqui louvando a Deus, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Estamos no ar com mais um Gospel Hits em nome de Jesus, com os melhores louvores que trazem a mensagem de Deus, a mensagem do Criador para a tua vida, para a minha vida. Eu não sei como que você está agora, mas se você está acompanhando este programa, com certeza o Senhor tem uma palavra ou tem uma canção maravilhosa que vai, sem dúvida nenhuma, tirar você desse marasmo, desse esmorecimento e exaltar, porque você foi colocado por cabeça e não por cauda. Eu sou Osmar Cunha, em 60 minutos estamos aqui pelas principais emissoras de rádio e também na web rádio para comandar mais um Gospel Hits. Obrigado pela sua audiência e curta aí a nossa página no Face pesquisando por Rede Gospel Hits. Acesse também o nosso site e deixe o seu recado lá no nosso mural www.redegospelhits.com.br. E vamos começando com o André Valadão, Amo ao Senhor. No ar, Gospel Hits.

tantas portas já bati, e tantos anos já sofri. Eu já sofri, não me canso de sonhar. Se apenas eu tocar em suas vestes, eu o quê? Serei curado. Eu serei, serei curado. Músicas que transformam vidas aqui no Gospel Hits, há mais de 5 anos, levando aos nossos ouvintes do Brasil e exterior a mensagem do Pai em forma de música. Fomos abençoados com o Fernandinho, Tudo é Possível. Antes, Sanctus Rio, Lead Me, e trazendo a arca Entre a Fé e a Razão. Deus abençoe a sua vida aí do outro lado e convidamos você a nos acompanhar até o final, pois o programa está muito especial, com muitas novidades. Alôzão abençoado ao Tony Caraã, em Franca, interior de São Paulo. Ao Luiz Carlos, em Janaúba, Minas Gerais. Ao Rodolfo Moreira, em São José dos Campos, São Paulo. E a Conceição. Ao Luiz Expedito, ao Lincoln, em Valentim Gentil, interior de São Paulo, né? Um abraço a vocês. E quem quiser pode deixar um recadinho aqui para nossa produção e nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Quem foi lá esta semana e curtiu a nossa página foi a Sunamita Moura. Perdão aí, hein, Sunamita. Sunamita Moura, que não menciona aqui a localização, mas que pena. O Gilmar Nascimento, na cidade do Rio de Janeiro, e todos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na cidade de Gaúcha, no norte, em Mato Grosso do Sul. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. O mundo é um mundo que nunca mais acaba. Às quintas-feiras, vemo-lo pela janela amarela. Um espaço diferente para uma apreciação diferente de uma realidade diferente. Pontos de vista distintos em Janela Amarela. Todas as quintas-feiras, pelas 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2 trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com 60 minutos diários com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. ouro e platina, de domingo a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, no canal 2 da Antenaware. Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel. Salmo 22, 23, né? Mostrando que nós que tememos a Deus, por que não louvarmos de todo o nosso coração? Você acompanha aqui o Gospel Hits. Se é sucesso, o Gospel toca para você. Passa por aqui, curta nossa página no Face e deixe lá sua participação. Quem quiser pode dar a sua sugestão também a respeito do nosso programa. Pesquisa aí por Rede Gospel Hits. O nosso Twitter é @rede_gospelhits. Agora vamos ouvir Banda Gion Santa Ceia. Eu ofereço aos ouvintes que vão lá na nossa fanpage, lá no Facebook. Vai para o Claudemiro Veloso, ao Júnior Silva em Tucuruí, no Pará. Também vai para Rosângela Quintino, na cidade de Guararapes, São Paulo. E para Jô Silveira, de Mato Grosso, lá do Mato Grosso. Ela que pediu Damares e vai ouvir na sequência, depois do louvor da Banda Gion. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Só vem de ti. Gospel em grande estilo. Já passei no vale, até pensei que era o fim. Escuridão me envolveu, pois quando olhei eu nada vi. Amigos eu não encontrei, e então pensei em desistir. Mas quando chorei, ouvi alguém dizer assim: eu estou pertinho e você não vê. Estou querendo abraçar você, quero te ver outra vez sorrir, mas você precisa me ouvir. Eu jamais deixei de te amparar. Descansar, e se preciso for nos braços, vou te carregar. Tu és meu filho. Gospel Hits, muito mais você. The phone call came at 1 a.m. Doctor said he's near the end. Father, preacher, my best friend. As the tears rolled down my cheek, I felt my faith growing weak, testing all that I believed for so long. And I don't know how to let go, so I'm holding on to you, 'cause I know. Doubt can turn my heart to stone, leave me feeling all alone, all alone. When I can't pray, I can't find the words to say. I'll be holding on to you, 'cause I know. Sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Me escolheu, colocou em minhas mãos forças pra reconstruir. Para erguer os muros que caíram, edificar a casa que agrada ao teu coração. Eu vou, não importa o tempo que durar, tenho promessas e vou continuar. Este é o caminho para um novo tempo. Eu não desistirei em meio às cinzas. Vou me levantar pra viver a restituição, reconstruir. restaurar as portas, edificar e viver a glória da segunda casa que será maior. Escolheu, colocou em mim. Gospel Hits, nós ouvimos Davi Sasser, Pra Viver a Restituição. Ainda se ouviu de Andy Weiss, Holding Into You, e Damaris, Sou Teu Deus. Também lançamento que foi pra galera toda no Estadão do Mato Grosso. É isso aí, amados, são os louvores que engrandecem o nome de Deus. É simplesmente incrível mesmo. Se ainda não teve uma experiência sobrenatural com o Pai, então abra o seu coração e peça a Ele, né, para que grandes coisas aconteçam aí na sua vida. Mas você também tem que se dispor, tem que se despojar de muitas coisas que com certeza não edificam a sua vida e tampouco agradam a Deus. Faça um compromisso com Deus, procure aí estar se despindo da natureza velha, do velho homem, né? E se dispondo para que Deus possa escrever uma nova história para a sua vida. Beijão no coração aqui da Gilceleia Siqueira, em Barra de São João, no Rio de Janeiro. Também o nosso alô abençoado ao Fábio Filho, na capital paulista, que nos deu na semana passada uma notícia maravilhosa. Segundo ele, o Gospel Hits que é retransmitido na Rede Nova Esperança, é ouvido em 59 países. Tá bom, eu vou citar alguns aqui que ele passou pra gente: Estados Unidos, Portugal, Angola, Japão, Espanha, Paraguai, Argentina, Itália, Reino Unido, Guiana Francesa, Alemanha, Moçambique, Bolívia, Suíça, Canadá, Austrália, México, Chile, Haiti, entre outros, né? Amém por isso, glória a Deus. Tanto é verdade que muitos ouvintes destes países já entraram em contato aqui com a nossa equipe, né? Algumas vezes. Deus abençoe ao Fábio Filho, aos ouvintes espalhados por todo o planeta. E nos próximos programas nós vamos mencionando aqui mais países e mandando mais alô para essas localidades que recebem um sinal do Gospel Hits através desse projeto legal aí, né, do nosso querido parceiro, o abençoado Fábio Filho aí da capital. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis, do Brasilis para o Mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena Web. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. Isso vem em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas ele em mim. Gospel Hits, com uma exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Gospel Hits. Os melhores nomes da música gospel aqui no seu Gospel Hits. Músicas que transformam vidas, que transmitem vida, que transmitem paz, que transmitem alegria, não é mesmo? Que transmitem o amor de Deus. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa, né? A gente não pode se esquecer que Deus, além de amor, Deus é justiça. E a gente percebe que muitos louvores falam muito do amor de Deus, falam da misericórdia de Deus, mas se esquecem um pouquinho que Deus é justiça. E tudo na devida medida, né? Deus transmite o seu amor sim, mas Deus cobra a justiça. Portanto, sede justos, porque Deus é justo também. É o Gospel Hits, é um louvor mais lindo que o outro, em grande estilo, para engrandecer a Deus. No final do programa tem a mensagem bíblica. E agora, diante do trono, canta minha alma. Vai para o Billy Manara, da Rádio Jó 42, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Nosso recente parceiro, recente aqui, né? E que sempre manda para nossa produção torpedos SMS com mensagens edificadoras. A paz, irmão, e muito obrigado pelo seu carinho. Deus abençoe o Daniel Cavalhais, em Porto Alegre, Minas Gerais. A Elisa Messias, de Camanducaia, Minas Gerais. E a todos em algum lugar deste planeta, curtindo o melhor da música gospel. No final do programa tem a mensagem bíblica. Vamos ouvir então o Diante do Trono. Gospel Hits. Oh,

dos melhores nomes da música gospel internacional, Jesus Country, Let It Go e ainda Bruna Carla, Eu Não Abro Mão. Durante a semana, em qualquer dia, em qualquer horário, você pode registrar a sua participação, a sua audiência. Acesse o nosso site e deixe um recado aqui no nosso mural, www.redegospelhits.com.br. Também você pode curtir a nossa página no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Bom, irmãos, e a gente não pode se esquecer de uma coisa. Tudo é movido pela oração. Então nós clamamos aí que você esteja orando pelo nosso projeto, orando por esse programa, pelas vidas que produzem esse programa. Nós precisamos imensamente da sua oração, tá certo? E vamos agora para a mensagem bíblica aqui no Gospel Hits. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Muito bem, amados, a mensagem de hoje é voltada para filhos, para os pais, né? Para essas famílias que, infelizmente, passam por problemas, dificuldades, e no mundo tereis aflições, a gente sabe disso, né? Mas o Senhor tem uma palavra de conforto para nós. Está lá em Provérbios 10, 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Não há maior alegria para os pais do que ver os seus filhos andando na verdade. Bem-aventurados são os pais cujos filhos têm ouvidos para ouvir os conselhos da sabedoria. E infelizes são os pais cujos filhos escarnecem dos princípios aprendidos no lar. Os filhos são a maior fonte de prazer dos pais ou a maior dor de cabeça também. Há filhos que não honram aos pais. São os filhos ingratos e rebeldes que magoam os pais durante a vida e depois os abandonam na velhice. Infelizmente, há filhos que, mesmo tendo boa doutrina e testemunho irrepreensível dos pais, escarnecem dessa herança e enveredam-se por caminhos perigosos. Filhos rebeldes atraem sobre si a maldição e encurtam os seus dias sobre a terra. Os filhos do sacerdote Eli, por exemplo, Hofni e Finéias, mesmo criados na casa do Senhor, foram jovens irreverentes, profanos e adúlteros. Perderam o temor do Senhor e tornaram-se um pesadelo para o pai e uma maldição para a nação. Cabe aos pais ensinar os seus filhos no caminho em que deve andar, criando-os na disciplina e admoestação do Senhor. E cabe aos filhos amar a Deus, servir a Cristo e obedecer aos pais, pois este é o mandamento com promessa. Deus, ó Deus nosso, derrama da tua paz sobre esses lares que se transformaram em verdadeiros campos de batalhas. Pacifica, Senhor, o coração dos pais e o coração dos filhos. Una-nos no teu amor, no teu grande amor somente. Em nome de Jesus. Amados, que essa mensagem possa falar verdadeiramente ao nosso coração. Que você tenha aí realmente vitória sobre os seus problemas e dificuldades. E até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.